Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Lembrando a todos que nosso podcast é distribuído pela Licença Feminista de Produção por Pares, F2F. O enterro de minha vida passada. E agora, humanidade, volto a ti. Consagro a minha entrega ao mundo. Perece o velho amor. O novo é bem-vindo. Amplo, com passagens espaciais por onde giram as estrelas. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Maio de 2021, o podcast No Trem do Tempo completa seu primeiro ano, e quem ganha é você, ouvinte. Entrevistamos Rafael Sanz. Fale um pouco sobre você, Rafael. Tem muita coisa pra falar de mim, não, cara. Sou um cara aí que tava por aí, entendeu? Tava estudando, tava trabalhando, tava participando de movimentação social, tava bebendo no bar, tava lendo, vendo filme, enfim. Sou um cara que tá aí, observando as coisas e que tenta desenvolver um trabalho em cima disso, né? Rafael Sanz cresceu nos anos 90 em São Paulo, quando começou a conhecer e ter contato com a política, música e futebol. Agora, em maio, Rafael lança, também pela editora Monstro dos Mares, o livro de crônicas A Gambiarra da Destruição. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre toda essa trajetória de Rafael nos autônomos, no movimento punk, na sua empreitada como tradutor desses livros e também sobre o último livro, A Gambiarra da Destruição. A seleção musical do podcast ficou a cargo do próprio Rafael. Eu agradeço demais aí a apresentação, apesar de eu não achar que tenha essa relevância toda, assim. Mas muito obrigado mesmo. Que no ya se haga costumbre. Rafael, fale um pouco do livro Crônica Vírus em Brasil, A Gambiarra da Destruição. O New Brasil é basicamente o nosso Reich tropical aqui, renomeado pelos coaches, né? Mas enfim, são crônicas aí que a maioria delas, não todas, mas muitas delas a gente publicou no Correio da Cidadania com esse nome, era Crônica Vírus em New Brasil, e daí o título do episódio. A questão é a seguinte... Eu sou jornalista e um belo dia o Brasil resolveu colocar o Bolsonaro na presidência. E assim, eu ainda estava trabalhando nessa empresa que eu te falei mais cedo. Cara, e as pessoas estavam levando esses caras muito a sério. E aí eu comentando lá com os colegas e tal, falei, velho, na moral, não dá para levar esses caras a sério desse jeito, cara. Tem que esculachar esses caras. E aí eu fui criando essa minha narrativa, os apelidos, né, todos que vão sendo dados. Alguns eu criei, outros são de domínio público, né? Tipo Bozo, né? Bozo é de domínio público, né? Mas, sei lá, chamar o Weintraub de diretor Scheiße, pra quem não sabe, é merda em alemão, acho que foi uma criação minha mesmo. Quando bateu a pandemia, toda a imbecilidade desses caras começou a... Não é que começou, né? Já era, mas enfim. Ficou mais exposto, né? Ficou mais exposto, porque, pô, a gente tá vivendo um momento de emergência aí, que na época era sanitária, né, hoje em dia não é mais apenas sanitária, pô, e veio aí gripezinha, histórico de atleta, uma porrada de coisa, e aí, cara, comecei a publicar essas crônicas aí, tirando uma onda, o pessoal que leu e tal, avaliou legal, pô, recebi alguns elogios aí, e continuei, né. O que eu tentei fazer, modéstia à parte, eu acho que deu certo, cara, que foi narrar, né, os principais acontecimentos que tiveram na mídia de modo geral, né, tô falando tanto da grande imprensa, quanto de rede social, quanto mídia alternativa, enfim, né, na mídia. Tentar narrar esses fatos com algum humor, mas assim, um humor crítico, né, e com algumas reflexões também. Então, a coisa vai um pouco nesse sentido. E aí, muitas referências, né, de coisas que, pô, me influenciaram, né, como futebol, como punk rock, né, não tem um capítulo aí que não tem uma referência punk, né. Por aí vai, né, bom, expressões populares do cotidiano, enfim, um monte de coisa. E aí, gerou essa coisinha aqui, que tá uma beleza, né, e que vamos falando sobre uma série de coisas, né? Basicamente, cada parágrafo aí vai dando uma marretada numa coisa diferente. E meu ponto é o seguinte, cara. Meu ponto é o seguinte, né? O que eu quero com esse livro para além do humor, para além da arte? Eu quero colocar justamente as coisas como eu vejo, né? Por exemplo... Eu vejo que, né, o que é o New Brasil, né? O New Brasil é esse Reich, né, tropical, né, essa coisa de Bolsonaro levando gente na rua, fazendo churrasco quando morre 10 mil pessoas, comemorando os 300 mil mortos, enfim, essa coisa que a gente sabe que acontece. Porém, é importante a gente lembrar essa face do Bolsonaro de ditador, né, essa coisa dele, isso, cara, isso tem mais a ver com ele jogar para a torcida dele, né, com ele fazer uma onda com a esquerda, tirar um barato, do que propriamente com ele. Eu vejo ele muito mais como algo mais próximo daquilo que, né, eu odeio essa palavra, mas daquilo que se conhece hoje como anarcocapitalista. Vão muitas ironias nesse sentido, em relação tanto a ele, ao grupo que está em torno dele. Por quê? Qual que é? Ele é essa mistura do anarcocapitalista com essa bandidagem de direita, de milícia, de pastor filha da puta. Agora, ele depende dessa turma aí que é viúva da ditadura, que é fascistona mesmo. Não que ele não seja, né? A personalidade dele é, mas o que eu tô dizendo é, os atos dele estão muito mais próximos de um anarcocapitalista do que do Mussolini propriamente dito, né? Ainda que a gente queira ver ele pendurado num posto de gasolina em breve, mas uma coisa não exclui a outra, enfim. E também essa crítica, né, essa sátira também se estende para a esquerda, principalmente para o lulismo, né, que, como eu falo no livro, já está muito confortável no papel de saco de pancada oficial do Reich tropical, mas vai também para essa turma moderada, para essa galerinha aí meio Vera Magalhães, assim, meio Luciano Huck, os caras que gostavam do Moro, enfim, que eles ficam com esse papo aí de que querem tirar o Bolsonaro, não sei, mas na verdade eles querem um Reich para eles, para chamar de seu. Eles querem esse mundo onde tudo seja ameno, onde não exista guerra social, não exista assim, né? Não se fale sobre isso, porque guerra social vai existir independente da narrativa que se faça em torno dela. Mas o que eu quero dizer é isso, né? E basicamente, né, colocando que o que a gente está vivendo hoje é fruto do que a gente fez e deixou de fazer, não eu ou você ou quem está ouvindo a gente, mas enquanto sociedade, né, enquanto corpo social. E que todas essas ideias, né, que o Bolsonaro defende hoje, que mantém essa base dele extremamente fascistoide, né, ativa, são valores que já estavam dados na nossa sociedade há muito, muito tempo, e que nos últimos 30 anos aí de uma suposta democracia não foram combatidos. Pelo contrário, os valores que foram combatidos foram os valores contrários a isso, inclusive com o progressismo no poder. A gente falou isso no Desculpe Aturá-los, até eu e o Acácio. O progressismo basicamente domesticou os movimentos sociais, parou de falar em classe trabalhadora, parou de falar em luta de classes, em guerra social nunca falaram, mas enfim. E começaram a falar em nova classe média, classe A, B, C, D e E. Enfim, fizeram uma despolitização em massa aí muito forte. E assim, convenhamos, né? É bem conveniente para eles ter esses fascistas, né, esses anarcocapitalistas com cara de fascista no poder, porque é mais fácil para você antagonizar na eleição, né, cara? Agora, tem muita gente aí pensando em eleição hoje, mas a questão é a seguinte: a eleição é daqui a um ano e meio, se tiver. Quantas mais pessoas vão morrer até lá, sacou? É complicado, né, meu? Aí você vê que ninguém quer saber, ninguém quer ver povo na rua. Ninguém quer ver povo na rua. E as minhas reflexões vão um pouco nesse sentido, né? Inclusive, a partir de 2013, enfim, uma série de outras coisas aí que a gente pode ir trocando ideia. Lógico que eu gostaria de ver o livro traduzido para inglês, espanhol e, enfim, quantos idiomas mais forem. O que eu digo é que, assim, o trabalho de tradução disso vai ser difícil, cara. porque tem muita gíria, tem muita referência de letra de música, tem os apelidos, entendeu? Tipo, eu não cito ninguém nominalmente, mas a pessoa vai lendo ali. Ah, namoradinha de Auschwitz. Ah, quem será? Ah, é a Regina. Frankenstein de Wall Street. Quem é? É o Paulo Guedes. A loira do banheiro nazista. Quem é? Sarah Winter. Cara, vai tudo assim, entendeu? É tudo em código. E aí vai emendando um acontecimento no outro. É uma loucura. E aí, você acredita que 2020 acabou? Bom, até 31 de dezembro, 2020 realmente foi o pior ano das nossas vidas. Agora, 2021 está fazendo um esforço para superar, né? E até nesse sentido aí eu já estou preparando o volume 2 aqui das crônicas. Inclusive, cara, só vou dar um spoiler aqui, para quem lembra, eu vou pegar um pouco mais pesado, né, nesse volume 2 aí também com a esquerda partidária. E aí, para fazer um spoiler aí, vai ter um capítulo que é paródia da Carta aos Brasileiros, que vai chamar Carta aos Ucranianos, né? Enfim. Rafael, vamos ouvir uma música e, na sequência, você já poderia falar um pouco sobre o momento atual e o movimento punk. Coberto sangue, terra, pago, a luta segue. Cara, o punk sempre teve na contramão disso, né? Como o Ariel mesmo falou, numa conversa com o João Gordo, né? Que ele falou, cara, ele é um cara mais velho já, né? Ele tava na primeira geração, que é dos anos 70, ele passou pelos anos 80, 90, tá aí até hoje. E ele falou que desde da primeira geração lá, meu, ninguém gostava dos punk, cara. Nem os playboy gostavam dos punk, obviamente, nem a polícia, obviamente, e nem as pessoas da quebrada, cara. Conservadorismo sempre teve aí, né? Agora, pra gente falar do punk na última década, eu atualmente não moro em São Paulo, mas eu sou de São Paulo, né? Dá pra ver pelo sotaque, né? E é importante a gente pensar o seguinte, cara, o punk, ele, em 2009 e 2010, em São Paulo, com a lei do psil, todos os picos em quebrada que rolava som, fechou, entendeu? E aí isso daí foi um golpe tremendo no movimento punk, né, na parte cultural principalmente, né? Porque como é que isso foi sendo compensado? As pessoas tentavam abrir espaços no centro, né? Zapata, o Underground, Morpheus, aí vários outros lugares aí mais pro centro da cidade. Só que, cara, no centro da cidade é mais caro, tá ligado? Tem a vantagem de que tá no meio do caminho pra as pessoas, sei lá, pra uma pessoa que mora no extremo leste e no extremo sul se encontrarem. Agora, é mais caro, então fica tudo mais caro, as entradas mais caras, a bebida mais cara, sobra menos grana pra dar uma força pras bandas, tanto as casas quanto pra público, mas enfim, isso tudo é muito complicado. E deu uma quebrada boa, assim, na dinâmica do punk e tal, né? Eu comecei a tocar com a Ferramenta em 2011, cara, realmente, foi o período da Ferramenta aí, que foi de 2011 a 2019, que eu tava, né, depois eu saí, entrou a Aline no meu lugar, esse período foi muito difícil pra gente arrumar lugar pra tocar, lógico, a gente arrumava, tal, mas não era que nem na década anterior, entendeu? Na década anterior era mais fácil, você, pô, qualquer quebrada tinha som, entendeu? Todo lugar tinha som, tinha evento rolando, tinha coisa acontecendo, tinha muito som de união entre punk e hip hop, punk e rap. Isso aí, cara, pouco se fala, mas isso aconteceu, cara. Isso acontece ainda, né? Agora não, por causa da pandemia não tá tendo som, mas enfim. E, só que aí o que aconteceu foi o seguinte, cara. Com eleição do Bolsonaro, enfim, a partir de 2017 ali, com o Temer no poder e a ascensão, né, do Bolsonaro, você via que o movimento punk começou a se reagrupar, entendeu? Começou a rolar mais coisa, ter mais som, as pessoas começaram a andar juntas de novo, e ocupar o centro da cidade, cara, porque o punk, né, ele vem da periferia, mas ele ocupa o centro da cidade, tanto que a São Bento ali era o pico histórico, né, de reunião dos punks em São Paulo, e ali juntava gente de tudo quanto é lugar, tinha gente da city, tinha gente do subúrbio, tinha tudo quanto era punk, de tudo quanto era lugar, se juntava ali, entendeu? Então, também tem esse lado, importante do centro também. E estar em todos os lugares, né? No centro, na periferia, mas enfim. Começou a ter esse reagrupamento aí, as bandas começaram a tocar mais juntas. Pô, banda de uma galera aqui que não tocava com a da galera de lá começou a tocar junto, começou a ter mais evento, começou a ter mais público nos eventos. Aí veio a pandemia, né, cara? Aí veio a pandemia e ferrou com tudo, né? Inclusive, o último som que eu eu fui foi num festival antifascista, teve aqui em Florianópolis, no Talhezin, e tocaram 4 bandas de São Paulo aí, 2 bandas daqui, cara, assim, a coisa tava andando, assim, pra você chegar num nível de você levar 4 bandas de um estado pro outro, 800 quilômetros, sacou? É porque tá acontecendo coisa. Claro, porque, cara, o que a gente vê hoje é uma monocultura, na cultura, sacou? É uma monocultura, velho. Quais são as opções que você tem de massa hoje? É funk e sertanejo universitário. Eu não vou entrar aqui no mérito de gosto musical, entendeu? Cada um vai gostar do que quer, entendeu? Não, não tô aqui pra cagar regra pra ninguém. Agora, quando você só tem uma opção ou duas, a tendência é que as pessoas que não se identificam com isso, ou que não gostam, ou que até gostam, mas não querem só ouvir isso, procurem outras coisas, né, cara? Então, e assim, e o punk, né, a cultura punk, né, não o movimento, a cultura, né, uma coisa mais geral até, é muito grande, cara, é muito grande. Não tem uma rua nesse país que não tem uma pessoa que não escute um Cholera, um Dead Kennedys, entendeu? É muito grande, cara. Então, assim, é só se mexer, se juntar, fazer as coisas, cara. Vai aparecer gente, entendeu? Vai aparecer gente boa, vai aparecer gente ruim também, mas enfim, cada um, né? Tem muitos exemplos aí nos últimos anos, né? Quando teve um endurecimento do regime na Indonésia, por exemplo, o exército sequestrava os jovens punks indonésios e levava eles lá no Rio Sagrado pra tomar um banho e tirar o capeta do corpo, raspava o moicano da molecada, enfim, tem um monte de questões aí, entendeu? No mundo inteiro, né? Se você pegar no Chile mesmo, cara, lógico, não vou te dizer que foram os punks que fizeram a revolta chilena, mas assim, dentro da parte cultural, foi muito importante o punk chileno ali também, né? E os indivíduos estavam lá também, entendeu? Não eram só eles, é lógico, mas eles estavam lá. Vamos ouvir juntos, então, mais uma música. E logo em seguida, Rafael, vamos falar um pouco sobre seu processo de tradução dos 2 livros traduzidos e publicados pela Monstro dos Mares. que me chamou a atenção do Carlos Taibo, o fato dele ser decrescentista. Basicamente, eu estava há alguns anos aí meio afastado, né, das lutas sociais, estava meio afastado das ruas. Passei por um momento aí meio complicado, de falta de grana, de alguns problemas pessoais aí. Arrumei um trampo aí numa grande empresa e fiquei uns 3 anos ali trampando e no meu tempo livre estudando, né? E aí nesse meio tempo acabei conhecendo a obra do Taibo. Bom, gosto bastante das análises que ele faz, das ideias que ele coloca, mas sobretudo essa questão do decrescimento para mim é o que realmente me atraiu dentro das ideias dele, né? Basicamente colocando uma perspectiva libertária, né? Não necessariamente anarquista, mas libertária, dentro da lógica ambiental, né? Uma proposta anticapitalista de transição ecológica, enfim. Isso tudo aí, para mim, é muito importante, porque eu não acredito que a gente consiga sair do buraco que se meteu, né, tendo que conviver com capitalismo e pandemia, né, que, putz, não, ninguém aguenta mais, né, cara? E assim, impossível a gente pensar em como sair disso sem ter uma perspectiva nesse sentido, né, que leve a questão ambiental junto com a questão anticapitalista. Então, para mim, assim, o que me chamou muito a atenção no Taibo foi isso. E aí, o Repensar a Anarquia, pô, é um belo livro, né, um livro de, como diz o texto, né, o título, Repensar, é um livro de reflexões, né, ele não é necessariamente um livro de prática, de ação direta, propriamente dita, mas ele é um livro de reflexões. E assim, ele aborda aí diversos temas, né? Diversas questões que a gente, todo mundo que já participou de movimentos anarquistas, libertários, populares, enfim, em algum momento se deparou, né? Ele escreve a partir do 15M na Espanha, mas é lógico, né? São reflexões que são facilmente adaptáveis. Lógico que você não vai olhar exatamente da maneira como ele escreveu para a realidade brasileira, mas são reflexões que são adaptáveis à nossa realidade, né? E aí ele passa por vários assuntos, né? Primeiro sobre o que, que é anarquia, ação direta, aí fala um pouco de história, fala de luta feminista, de luta ambiental. E no final do livro ele já dá um spoiler, né, do próximo livro dele, que é o Anarquistas de Ultramar, que a gente até tem uma ideia aí de traduzir para o futuro, mas que é um livro que trata mais da questão anticolonial, enfim. O cara é um cara muito bom, né, o Carlos Taibo, por isso que a gente, né, tanto eu quanto o Baderna, a Bobrinha, o pessoal da editora, né, da Monstro dos Mares, a gente quis fazer essa tradução e agora ela tá aí. Ó, são 134 páginas, tá? O livro é dividido em 8 capítulos, né? Tem um prefácio do Acácio, que ele publicou na revista Verve, na época mesmo que o livro foi lançado, ainda sem tradução para o português, né? E daí a gente vai ter aqui 8 capítulos, né? O capítulo 1 é sobre o anarquismo, capítulo 2 é democracia representativa, democracia direta, capítulo 3 o Estado, capítulo 4 é capital, capitalismo, luta de classes e autogestão, capítulo 5 ele vai falar sobre espaços de autonomia e nova sociedade, o 6 é histórias e confrontos, o 7 são os novos ares, que aí é justamente, ele vai estar falando dos movimentos de libertação da mulher e dessa questão ambiental que eu estava falando mais cedo. E aí o capítulo 8, como eu falei, é essa introdução para Anarquistas de Ultramar, que chama Anarquismos do Sul Global, no caso, né? Mas é bem interessante, assim. Ele faz análises muito boas, assim. E, lógico, não é uma bíblia, né? Digamos assim. Mas é interessante, cara. São coisas para se pensar. Algumas aí o leitor, às vezes, já pensou a respeito. Vai parecer repetitivo, outras coisas, o cara, ou a mina, enfim, quem estiver lendo, vai falar, pô, pode crer, não tinha pensado nisso, enfim. Mas é isso, são reflexões, né? É pra gente sentar um pouco e pensar, né? O que também é muito importante. A prática é essencial, mas a reflexão também é importante, porque a prática sem reflexão, a gente pode cair em alguns sensos comuns aí, bem complicados, né? Rafael, e sobre o livro da Ilka Oliva Coroado, que você traduziu? Como é que foi esse processo? Essa tradução se deu agora, recentemente? Porque esse livro eu traduzi em 2017. Tentei vender esse livro aqui para algumas editoras, cara. Puta, ninguém respondeu o e-mail, sabe? Aí quando rolou o Carlos Taibo lá na Monstro dos Mares, eu falei para eles. Eu falei, ó, tem outro livro aqui que é interessante. Aí eu mandei lá pro Baderna, pra Abobrinha, eles gostaram e quiseram publicar. E, então, a Ilka, ela é uma pessoa muito interessante, cara. Gosto muito dela. Tive contato com ela traduzindo um artigo dela sobre o genocídio indígena na Guatemala. Ela é guatemalteca. E aí começamos a trocar umas ideias pela internet e tal. Aí ela me perguntou se eu podia traduzir esse livro dela. Pô, eu falei, demorou? Vamos traduzir. E o livro dela é muito bom, cara, porque é a história dela mesmo, né? Ela é guatemalteca, ela queria ser árbitra de futebol, não achou esse espaço no país dela, tudo que os espaços que ela tinha para se desenvolver não davam conta, né, desses anseios dela, enfim. E aí ela decidiu migrar para os Estados Unidos, né? E aí esse livro conta a migração dela, né? São 11 capítulos, 96 páginas. E, cara, ela começa, né, o livro na casa dela, com a mãe, parentes, aí também as questões pessoais dela, né, do porquê que ela queria migrar, enfim. E o livro vai se desenvolvendo na travessia dela, né? Ela sai da Guatemala, vai para o México, né? No México ela já encontra ali os primeiros coiotes, né, que vão fazer a travessia dela. Aí da cidade do México, né, que é onde ela chega de avião, ela vai de ônibus até a fronteira. Na fronteira ela vai encontrar com outros coiotes, vai encontrar com grupos de pessoas aí que também vão fazer essa travessia. E aí ela vai narrando a travessia em primeira pessoa mesmo, até ela chegar no destino dela lá dentro dos Estados Unidos. Mas assim, um relato muito pesado, né, cara? É um relato muito pesado. Tem violência, estupro, perseguição, racismo, tudo que você pode imaginar aí que essas pessoas enfrentam diariamente, né, cruzando a fronteira para os Estados Unidos. Presentando. Listen up. Furia descolonizada es la digna rabia, magia solidaria, más soberanía alimentaria, ingobernable a maquinaria y parias de la raza aria. Pachamama sangra por cada venta de hectárea. No puedo evitar levitar erizada la piel por la sangre y masacre. Fechas y tanque, punker, subeditado domingo pa' lunes, urbe. Va consumiendo tu sueño más noble y no sé si tengo cosizas de hippie o en creepy. Me vi por el monte limpiando mi fusil y se bilifuso. Petróleo, payasos en audio. Pueblo está en terapia, nunca confiar en tus labios. Ministro ya alto mando, milico llama narco. Polis en helicóptero, la merca está traficando. Ser gobernado es ser observado, es ser inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, regulado, inscrito, adoctrinado, estoneado, controlado, medido, sopesado, censurado, instruido por hombres que no tienen el derecho y no lo saben, tampoco la virtud que es necesaria para ello. We'll be right back. No tengo amo, ni jefe, ni dueño, ni patrón. Control de las masas, de los medios de comunicación. Mentira su democracia, mentira libertad de expresión. No acepto el odio generado por la Santa Inquisición. No más sumisión, no más represión. Favela vive dentro de mi corazón. Libertad pra cabeza, libertad pa'l pichador. Organización, autogestión y más amor. Ese gobernante para nosotros un traidor. Que como siempre te ha prometido lo mejor. Yo me cago en tu bandera, me cago en tu señor. Fuego al opresor. Fuego al opresor. Fuego al opresor. Fuego al opresor. Aumentado, reformado, obstaculizado, reprendido, detenido. A cada transacción, a cada movimiento mío. Sobre o Autônomos, algumas histórias pode nos contar? Inclusive, cara, nossa, tem altas histórias aí com esses caras. Mó saudade deles, do Leandro, do Paulo, do Matias. É, mas não posso contar essas histórias, não, senão os caras vão me matar. Mas é, cara, é assim, o Autônomos foi uma grande escola, né, de vida mesmo, né? Tanto nos erros quanto nos acertos, né? Inclusive, principalmente nos erros, né, cara? É, aprendi muito errando lá também. Acredito que é um belo clube que vai continuar existindo aí por muitos anos mais. E infelizmente não tá podendo jogar, né? Já faz um ano e pouco, mas eu tenho certeza que assim que puder vão voltar. E agora eu tô na torcida, né? Eu fiquei no alto uns, pô, mais de 10 anos, cara. Eu fiquei uns 12 anos no alto, cara. Eu joguei de 2006, 2007 até 2014, 15. E aí em 2014 eu estourei meu joelho aí, infelizmente, né? Dá até pra ver a tristeza na voz. Infelizmente nunca mais consegui jogar a bola. É legal, né? Só tipo brincadeirinha e tal, mas jogar na várzea mesmo, dar carrinho, apanhar, bater, enfim, não dá mais pra mim. Mas cheguei a ser técnico do segundo quadro em 2019, um aproveitamento incrível de nenhuma vitória. Mas também foi um baita aprendizado, né? E cara, e o Alto também teve as suas fases, né? E assim como o movimento punk, quando veio Bolsonaro, essas porra toda aí, né? O Alto se politizou mais. Se repolitizou mais, né? E isso é muito importante, é muito bom, né? Inclusive, né, queria só divulgar aqui o projeto do Boxe Autônomo, que, porra, os caras são foda, são muito bom mesmo, né? O Breno, o Piva, né, esses caras aí são fera, pô, adoro eles, o trabalho deles é foda, merece ser citado. E o Autônomos trouxe muita coisa bastante interessante aí pra gente, entendeu? Um belo time que tem os seus defeitos, as suas qualidades, como qualquer grupo aí, mas que, cara, já de uns anos pra cá tenho gostado, assim, da postura do Autônomos, né? Assim, olhando mais de fora, né? E, cara, assim, foi uma experiência tanto, né, cara? Pô, fomos campeão na Argentina em 2012. Enfim, tem um monte de coisa aí. Um monte de time aí que foi fundado também com um caráter parecido com o do Autônomos também. Veio depois, veio inspirado pelo Alto. Então, assim, independente do que se diga, do que se pense do Autônomos, né, ele tem essa importância, né? E hoje o pessoal tá aí se organizando, tá se reestruturando para quando acabar a pandemia, sei lá, em 2050, mas enfim, para quando acabar a pandemia poder botar o time em campo e continuar nos campos de várzea, enfim. É um time muito respeitado na várzea. Tô falando de várzea, várzea, né? Não tô falando só da várzea alternativa, né? Ali nos campos da Marambaia, na Zona Norte, onde o time manda os jogos, cara. todo mundo ali respeita o autônomo, saca? Os caras consideram o autônomo mesmo um clube de gente consciente, vem trocar ideia, vem propor coisa, vem perguntar coisa. Isso é uma coisa que pra gente é... Bom, pra mim, pelo menos, né? Não posso falar pelo grupo, até porque eu não faço mais parte, né? Agora eu sou um mero torcedor. Mas pra mim isso é muito legal, assim, cara. Isso é muito gratificante, né? Também ver também a evolução das pessoas, né, cara? Porque... Todo mundo comete erros aí, tem defeitos, tem falhas de olhar, né, da realidade, mas aos poucos aí também isso vai sendo arrumado, né? As próprias pessoas vão pensando mais a respeito das coisas e vão evoluindo, né? Vão ganhando maturidade, né? Uma coisa, sei lá, falo isso, posso falar de mim, de você, qualquer um que está nos ouvindo aí, uma pessoa que com 20 anos de idade não é necessariamente a mesma pessoa quando ela tem 35, 40, né? Então, também tem isso. É uma organização aí que ajudou a gente a evoluir bastante e, de certa maneira, nos proporcionou aí um resgate do que foi o anarquismo até os anos 30, quando ele era hegemônico nos movimentos populares brasileiros, né? Onde se criavam ateneus, onde se criavam centros sociais, clubes esportivos, né? Eu acredito que o Autônomos conseguiu dar um pontapé inicial, pelo menos na questão dos clubes esportivos, né, pro anarquismo atual. Não acho que seja algo que a gente vai ver a curto prazo como uma coisa grande, mas se as pessoas continuarem nessa caminhada, aí eu não estou mais falando do Autônomos, estou falando de vários outros clubes, tanto da Várzea Alternativa quanto da Várzea Tradicional, enfim, né? Mas se as pessoas continuarem nessa caminhada, vai ser, acredito que vai ser algo muito grande daqui a algum tempo. É importante dizer também que a Várzea Tradicional, ainda que ela não tenha as credenciais políticas e blá blá blá, né, que pessoal militante demais aí adora ficar cobrando dos outros, mas são clubes populares, são clubes da periferia na sua grande maioria e que tem uma luta enorme a travar contra o capital que por meio da especulação imobiliária está acabando com os campos de futebol em São Paulo. Então é importante a gente pensar nessa dimensão e aí a gente volta para o livro do Carlos Taibo, né, que o Carlos Taibo coloca justamente a importância de se trabalhar com as pessoas comuns, ou seja, as pessoas que não necessariamente estão alinhadas ideologicamente e conhecem todos os debates que você também conhece, que eu conheço, enfim. Então eu acho que a importância do Autônomos vai muito nesse sentido, assim. Valeu, Rafael. Quer fazer as suas considerações finais ou até mesmo deixar algum convite para todos? Gostaria de convidar, né, quem nos ouve aí a conhecer meu trabalho, conhecer o Correio da Cidadania, que é um jornal aí que completa 25 anos esse ano, que eu sou editor junto com o Gabriel, que inclusive também era do Autônomos. Era não, ele é, eu era, mas enfim. E também conhecer aí o Desculpe Aturá-los, né, o podcast que eu faço com a Cássio também. E os livros, né, cara? Pô, se quem estiver nos ouvindo aí se interessar pela Gambiarra da Destruição, pô, dá um salve aí. Se tiver rolando ainda a campanha vai até 10 de maio, mas se tiver rolando a campanha, pô, pega um lá pra ajudar nós aí, inclusive pra ajudar a própria editora, né, que é uma editora anarquista aí bastante importante. Enfim, acho que é isso, cara. Não tenho muito mais o que falar sobre a minha pessoa. Muito obrigado, saúde e anarquia. Lembrando a todos, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro. Tchau, até o próximo programa. É,